Efésios capítulo de número 3, o versículo 14. Tem na sua Bíblia? Diz assim a palavra de Deus: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Diga comigo: toda a família nos céus e na terra toma o nome. Você é família de Deus? Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito. Note aqui que o Espírito está com E maiúsculo, Espírito de Deus, no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Diga para o irmão ao lado: o amor de Cristo, que excede todo entendimento. O que é que você disse, querido? Diga assim: o amor de Cristo, que excede todo entendimento, melhorou muito, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E diz assim o versículo 20: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a este glória na igreja. Está vendo? A Bíblia ordena, querido. Glória na igreja. Está vendo? Você está obedecendo o mandamento. Por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Vou repetir o versículo 21 para você captar. A este aqui é Jesus, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Vamos aplaudir a palavra de Deus? Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, a palavra do Senhor. Já que você despertou e você saiu do sono, coloque a tua mão na palavra de Deus e vamos orar, pedir que Deus fale conosco esta noite e que Ele manifeste a sua visitação através da palavra. Oh, Jesus, teu nome é maravilhoso. Senhor Deus, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, Senhor, nós ainda não conhecemos qual a amplitude do teu amor, mas fala conosco, Senhor. Senhor, a tua palavra diz que diante de ti não há nada oculto. Todas as coisas estão nuas e patentes. Assim, Senhor, vasculha cada coração. Senhor, nós precisamos do teu amor derramado em nossos corações. Sem a tua palavra, Senhor, o nosso espírito perece. Mas com a tua palavra viva e eficaz, penetrante, profunda, abundante, gloriosa, oh Deus, o teu maná que procede não de homens, mas do céu. Senhor, águas vivas que fluem do trono, venham abastecer o nosso espírito, colher uma chuva abundante. Senhor, que possamos ser, Senhor, impregnados com essência do teu poder. Senhor, nós nos prostramos, nos quebrantamos sobre a autoridade da tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Permanece conosco pelo teu Espírito Santo. Amém, amém, amém e glórias a Deus. A esse, glória na igreja. Glória a Deus. Glórias a Deus. Paulo estava preso por causa do Evangelho. Tem muitas pessoas que não entendem muito E cristianismo não é feito somente de dias bons. Há dias que nós também experimentamos aflições. Mas Paulo dizia que para mim tem por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Se você pegar as cartas escritas em Roma, quando ele estava preso, as cartas não têm teor de tristeza. Na verdade, ele estava tão firme na rocha eterna que as palavras dele eram palavras inspiradoras. E hoje, pasmem, nós que somos livres, ao invés de falar uma palavra que procede do nosso coração, louvor a Deus, palavras de murmuração. E às vezes a tua provinha, meu irmão, é desse tamaninho. Você sai daqui e vai para a cadeia, querido? Alguém é albergado aqui? Não, né? Está todo mundo livre. Não é maravilhoso? As dádivas de Deus que nós temos nesse tempo. As dádivas de Deus. Deus te deu graça, salvação para a tua alma. Você está aqui ainda hoje porque Deus te deu saúde. Você tem liberdade de ir e vir na casa de Deus. Nada te impede de estar aqui, ouvir a palavra preciosa de Deus gratuitamente. Queridos, isso aqui é algo precioso. É algo maravilhoso. E Paulo, ele estava exortando a igreja, ele estava felicitando. A carta que ele escreve aos Efésios, se você tiver oportunidade de ler na sua casa, do capítulo 1 até o capítulo 3, ele está falando da maravilhosa graça de Deus a nós que estávamos distantes, desconhecidos, afastados, inimigos, preparados para sermos lançados num lago de enxofre e fogo pelo seu filho, no sacrifício vicário, no sacrifício substitutivo do homem. Ele nos deu graça, nos promete uma vida eterna. Ele toma cuidado de você a cada dia. Querido, é motivo de celebração estarmos aqui hoje. O Senhor te arrancou, te tirou do lamaçal de lodo, do charco de pecado. E nós vamos ficar aqui lamentando as provações, que são poucas, pequenas, diante da glória que em nós já está sendo revelada. Você entende isso? Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Diga comigo, nome. Nome sobre todo nome. Eu não estou falando de um nome comum. Eu estou falando de Jesus e, além disso, Cristo. Salvação ungida de Deus. Nome outorgado, dado aos homens, que significa autoridade ao fiel. Quem tem o nome de Cristo tem autoridade espiritual, e nós podemos usar esse nome chamado cristão, como também todos os anjos, arcanjos, serafins o tomam. Que toda a família, nos céus e na terra, tome esse nome. Isso é um privilégio, querido. O Senhor outorga o mesmo nível de poder espiritual que está disponível no céu. Sob o nome de Jesus, diz lá em Filipenses, capítulo 2, no versículo 10, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quantos demônios você conhece? Quantos afrontadores você conhece? Você conhece o nome dele? Talvez você diga: é uma pombagira, é zepilintra, é tranca-rua, é as sete saias, é o vizinho, é o meu patrão, eu conheço. É o meu amigo íntimo que está pisando no meu pé. Jesus diz para todos os nomes, basta o meu nome. Muitas pessoas ficam empacadas e não conseguem romper no milagre porque não entende que a oração é uma semente. Diga para o irmão lá, a oração tua é uma semente. Você tem plantado no mundo espiritual? Não existe, querida, a lei mais dita por Jesus, pelos profetas, pelo Pai, lei da semeadura. Ninguém pode colher se não se planta. Para se colher uma resposta de Deus, eu preciso conversar com Ele. Você imagina, hipoteticamente, você chegar numa pessoa, qual a sua resposta? Ele vai dizer, não sei. Por que ele não sabe? Porque não foi perguntado, não foi pedido. Deus, o que vai ser da minha vida? Você já falou e comentou sobre a sua vida com ele? Você já demonstrou, Deus, eu estou pensando isso, está acontecendo isso, eu preciso da tua informação pela tua palavra. Senhor, eu vou na tua igreja, eu estou precisando ouvir qual a posição que eu tenho de fazer. Fala comigo. Ou você chega na igreja, eu estou aqui. Fale o que Deus quiser. Nós precisamos ter objetivos, querido. Quando o leproso estava diante de Jesus, Jesus foi objetivo com ele. O que queres que te faça? Jesus perguntou. Ele disse, quero ser limpo. Jesus disse, ser limpo. Você entende isso? Você tem orado, querido? Por isso eu quero que você, nesta campanha, você vai romper a mediocridade na sua oração. Nível baixo. Buscar-me-eis, me achareis, quando me buscardes, e 5/8 do coração. De todo o coração. Você sabia que Deus está ansioso para responder as suas questões? O Senhor está assim, por que que ele não ora? Eu sei o que está no coração dele. A palavra diz que o Espírito dele sonda as profundezas dos nossos corações. Lá no Salmo 139, no versículo 8, diz assim, se subir ao céu, tu aí está. Se fizer minha cama no inferno, tu ali estás também. Mas ele quer ouvir você falar com ele. Às vezes o pai sabe o que o filho quer. Mas ele quer ver sair da boca dele. Ele quer ver externar o que está ali dentro. A palavra de Deus, em diversos lugares na Bíblia, está falando isso conosco. Ela está assim gritando para homens, mulheres, buscarem Deus na oração. Salmo 50, no versículo 15, diz a palavra de Deus. Invoca-me num dia na angústia, e eu te ouvirei. E eu te ouvirei. Tu me glorificarás. Salmo 50, 15. Salmo 91, 15, nós lemos. E ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei. E o glorificarei. Quanto tempo eu preciso orar, presbítero? Explica para mim. 1 aos Tessalonicenses 5:17. Diz a palavra de Deus, orai sem. João 15:7 diz, se vós estiverdes em mim, Jesus falando, se vós estiverdes em mim, ou seja, como é que eu estou ligado na palavra? Falando com a palavra. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Jesus chega a ser hilárico, ele chega a ser assim engraçado. Lá em João 16, 24, ele proclama, até agora, nada pediste em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Versículo 16 diz: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Findados, fundados, firmados em amor. Nós precisamos entender que o amor é o grande parâmetro da coisa prática no cristianismo. Ninguém pode dizer que é cristão se não exerce amor. Jesus diz: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Lá em 1 João 3,23, que diz a palavra de Deus: ora, o seu mandamento é esse, João falando, apóstolo, que vos ameis uns aos outros, assim como ele vos amou. A coisa prática é quando nós podemos avaliar-nos mesmos. Eu estou amando, eu estou me importando, eu estou praticando. A palavra de Deus fala que o Espírito, o poder do seu Espírito, firme o homem interior. Diga comigo: homem interior. Porque nós temos dois homens. Aqui o homem, eu estou falando homem e mulher. A humanidade, o velho, o homem carnal e o homem espiritual. E aqui nós precisamos entender uma grande verdade bíblica. Que às vezes é bem verdade que o homem exterior, aparentemente ele está abençoado. Mas também é verdade, se nós estivermos abençoados com riquezas, com prosperidade, né? Está tudo bem, mas o homem interior estiver mal, isso é sentença de fracasso na tua vida. Por isso que Jesus disse: buscai primeiro as coisas do reino do Pai, as demais vos serão acrescentadas. Não existe possibilidade do exterior ser bom se o interior estiver ruim. Aí fora se dá certo isso. Nós vemos, né, traficantes cheios de carrões e joias, com diversas mulheres. Aparentemente o exterior está bom, mas o interior está uma ruína. E é bem verdade que as vitórias consistentes em nossas vidas, elas começam no homem interior. Começa aqui dentro. Quando a coisa nasce do interior, o exterior cresce e não fracassa. Porque o interior está forte. Você entende isso, querido? É igual o ovo. Você quebra o ovo, o exterior está firme. Mas é fininho, uma esbarradinha vaza todo o interior, se esparrama. Mas quando eu sou testado na prova, e eu me queimo com a palavra, com o fogo consumidor, eu sou cozido. Não no sentido parado, mas provado e estruturado. Porque é bem verdade, tem diversas pessoas. Tem pessoas que no meio da prova, ele fica firme. É igual o ovo cozido. Agora tem pessoas que no meio da prova é igual cenoura, você põe no fogo e ela amolece. Não é verdade? É o contrário. Esse irmão lá, ele tem cara de cenoura, de ovo cozido. Não fala não, querido, tadinho. Deixa quieto. Como é que está a oração? A oração do interior, quando o homem interior é forte, a nossa oração é certeira, uma flecha. Porque se for só palavras, se for só repetição, isso não tem poder no mundo espiritual, querido. Tiago disse lá em Tiago 1:22: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando com falsos discursos. Gálatas 6:3 diz: aquele que cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Para mim, orar a oração do Pai Nosso, uma oração modelo, você já parou para pensar nela? se você está fazendo correto. Eu não posso orar ao Pai nosso se eu não me comporto como filho. Eu não posso dizer que Ele está no céu se eu busco só as coisas da terra. Eu não posso dizer que santo é o nome dEle se eu não honro o nome dEle. Eu não posso dizer que venha a nós o teu reino se esse reino é composto só de riquezas, só de prosperidade, nada espiritual. Eu não posso pedir o pão de cada dia se eu não estou disposto a repartir com o irmão com fome. Eu não posso pedir, perdoa as minhas ofensas, se eu sou uma pessoa rancorosa e não perdoa ninguém. Eu não posso pedir, não me deixa, não me induzas a cair em tentação, se eu já estou disposto a pecar. E não posso nem declarar, livra-me do mal, se eu estou ávido a cometê-lo. Por tudo isso, nenhum amém, né, querido? E nenhum amém. Diga para o irmão ao lado, se você orar, maravilhas Deus vai operar. Ah, não vai operar a maravilha que esse poema tem, não. Diga assim, assim, cantando, se você orar, maravilhas Deus vai operar. Diga para mais de uma pessoa, se você puder, se você orar, maravilhas Deus vai operar. O homem quando trabalha, não é verdade? Se você trabalha colhendo milho, você colhe o fruto do teu trabalho. Quando a dona de casa lava a louça, ela colhe a limpeza da casa, a limpeza da cozinha. Quando o mecânico arruma um carburador, ele colhe o fruto do seu trabalho. Quando o agricultor capina algo, ele colhe o fruto do seu trabalho. Mas preste atenção, quando você ora, você colhe os frutos do trabalho de Deus. Você entende isso? Diga para o irmão lá, quando você trabalha, você colhe os frutos do teu trabalho. Diga assim, mas quando você ora, você colhe os frutos do trabalho de Deus. Não quer colher abundantemente os frutos do trabalho de Deus. Quais são esses frutos, presbítero? Restauração na família, milagre financeiro, milagre na tua casa, salvação, comunhão profunda com Ele. E se você tiver esta fé até o final, uma coroa de vida eterna, uma morada eterna no céu. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aqui é uma promessa. Primeiro, um mandamento, não vos conformeis. Segundo mandamento, transformai-vos. A palavra transformai-vos aqui está dizendo uma coisa que você deve fazer. É imperativo, é eu que faço, eu que decido fazer. A palavra é um modelo, eu decido seguir. Tem muitas pessoas que só reclamam de Deus. Estou pensando em parar, estou desistindo, meus sonhos, não vai não. Irmão, esvazia a bexiga, meu irmão. Tá feia a coisa. A coisa está feia, a coisa está preta. Só isso, meu irmão, só reclama. Murmurador. Esse negócio de orar, eu já orei demais. Orar nunca é demais, querido. Já fiz de tudo, presbítero. Só falta orar. Fez errado. Você deveria ter feito orar só depois que era as outras coisas. Oração não é a última coisa a fazer, é a primeira. Diga para o irmão lá, a primeira coisa a fazer é orar. Por quê? Porque isso gera confiança no teu coração. Gera resposta no mundo espiritual. Versículo 18 diz: e poderes perfeitamente compreender, como todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Meu irmão, essa oração de Paulo, esse versículo 14 até o 21, ele está fazendo uma oração. Nós começamos lá em cima. Por causa disso, eu me coloco de joelhos. Então aqui é um fato. Paulo orava. E ele estava falando de algo que ele já conhecia. Lá em 1 Coríntios 2, 9, ele fala que ele teve um arrebatamento e foi levado até o terceiro céu. E ele disse que viu coisas que são inefáveis, coisas que não são lícitas de dizer, tal a beleza, a maravilha do reino de Deus. Paulo estava dizendo assim, de uma maneira fácil, eu fiquei embabacado. Não existe nada que eu possa dizer para te explicar. É como se eu pedir para a pessoa, fala para mim do universo. A pessoa é maravilhoso. Não vai explicar. É lindo, é fantástico. Não vai explicar. Não existe uma palavra que possa dimensionar a maravilha que é o reino de Deus. E está esperando você, querido. Você vai lá? Você tem fé para chegar lá? Ao vencedor eu darei uma coroa da vida eterna, é a promessa dele. Mas ele tenta dizer algo que ele está tentando falar das experiências dele. Ele diz, poderes perfeitamente compreender. E ele diz o seguinte, qual seja a largura, qual que é a largura do amor de Deus? Alguém sabe? Eu posso dizer que alcança a sua vida inteira. E qual o comprimento? Do ponto que você aceitou Cristo até a tua morte. Ele está junto com você. E qual a altura? A altura vai até o paraíso. E qual a profundidade? Até o vale da sombra da morte. Ele continua contigo, querido. É o que Paulo está tentando dizer. Eu te envolvo a vida inteira, estou contigo até o final, te mostrarei as coisas de cima, e se você estiver embaixo, eu estou junto contigo, e você atravessa esse vale. Não foi o que o salmista declarou? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É a profundidade do amor dele. E ele declara que tudo isso que ele está falando, olha, presta atenção. Ele tentando explicar, excede todo entendimento. Ele está dizendo que não existe possibilidade de você falar, Deus, o quanto você me protege? Não existe palavra, eu te protejo. Se você está aqui hoje, é porque eu te protegi. Ah, Deus, foi por mim, não foi por causa de você, não foi na sua força. Se teu ministério está em pé, é porque Deus manteve. Se a tua família ainda existe, é porque Deus. Se você ainda tem um pão para comer, foi Deus que te deu, querido. Você não consegue compreender isso porque nós somos carnais. É o que diz lá em Filipenses 4, 6, 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, através da oração e súplica, com ação de graça e a paz de Deus. Ele está falando novamente, paz que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ontem nós estivemos lá na casa da Maria Antônia, hoje ela não pôde vir, por causa da colega dela chegou atrasada, e ela disse, olha, estou ouvindo aqui na reunião com vocês, né? A gente estava lá, tem escutado, tem aprendido, mas uma coisa aconteceu, eu era tão nervosa, mas de repente deu um negócio assim que me deixou o coração. Eu disse, é a paz de Deus que excede todo entendimento. Porque deve ter tomado remédio, deve ter tomado aquilo, não dá certo. Mas a paz de Deus que excede todo entendimento, guarda o nosso coração. E por último, Paulo faz um cântico final. Esse versículo é maravilhoso. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito, mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja. por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Se você acompanhar, o raciocínio é o mesmo. Paulo está tentando explicar algo que não tem jeito de explicar. É como se Deus falasse, o que Deus vai fazer na vida de vocês, Efésios? E engraçado, se você prestar atenção, lá em cima, ele começa a fazer uma oração particular. Né? Os tempos verbais que ele usa aqui, está no particular. Por causa disso, eu me ponho de joelhos. Está no singular. Perante o Pai. Para que segundo, oro para que segundo a riqueza. Ele está no particular, ele falando eu. Já no versículo 20, presta atenção. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedirmos. Sabe o que Paulo está falando? Ou pensamos, já está no plural. Ele está falando também em relação à igreja. Que tem muitas pessoas que pensam que as promessas de Deus é algo disponível a algumas pessoas. Ah, não, essa promessa deve ser para pastor, para bispo, para padre, né? Só para ministério. Ah, isso não deve ser para mim. Paulo está dizendo dessa maneira para todos. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que nós todos, você, eu, diga para o irmão ao lado, você também, o teu Deus, olha para ele com o olho esbugalhado e diga assim, pode fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que você pedir. Ou ainda, que você possa pensar segundo o poder do seu Santo Espírito. Amém, querido? Você entende isso? Você parou para pensar? O que Paulo está falando? Olha quantos superlativos, ou seja, palavras de grandeza. Aquele, ele diz, que é poderoso, presta atenção, para fazer mais abundantemente, além daquilo que pedimos, pensamos, segundo o poder que nós operamos. Olha quantas vezes ele tenta falar a mesma coisa. Ele pode fazer mais, além daquilo. Ele está tentando dizer algo que você pode pensar. Tipo assim, Deus, eu queria isso. Ele está falando, não, eu posso ser maior que isso. Eu quero isso, Pai. Eu posso te dar mais do que você está pensando. Senhor, será capaz de libertar minha casa, meu esposo, salvar, tocar, me curar? Ele diz, eu sou poderoso para fazer mais, além daquilo que você imagina ou ainda possa pensar, porque eu sou Deus e operando eu, ninguém pode impedir, diz o Senhor. Para terminar, quando eu oro, tem muitas pessoas que falam assim, quando eu oro eu movo Deus. É verdade, mas a primeira coisa que move é você mesmo. Quando você ora, produz modificação no homem interior. Você entende, querido? Ela começa a mudar você. Quando você fala com Deus, você entende que existe um Pai. Quando você fala e Ele responde, você crê realmente que não é algo da tua mente, mas é algo sobrenatural que está acontecendo. Spurgeon, os maiores pregadores, o príncipe dos pregadores americanos, diz: pouca oração, pouco poder, muita oração, muito poder, nenhuma oração, nenhum poder. Os grandes homens que romperam em milagres e foram destacados como homens e mulheres de Deus foram atrevidos em oração. Ana, enquanto estava sendo chacoteada na escada do templo, estava orando ao seu Deus, aguardando a resposta. Clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Daniel, quando viu, lendo o livro de Jeremias, que havia 70 semanas proféticas, 70 anos de cativeiro. Ele diz que quando o tempo estava determinado, ele entrou em consagração, jejum e oração. E ora, e ora, e ora, Deus, Deus, até que o anjo vem para responder a oração dele. Deus queria destruir o povo rebelde lá no deserto. Moisés disse: Deus, eu me coloco diante desse povo. Eu intercedo por esse povo. E Deus disse: seja feito conforme o teu querer. Jesus, para enfrentar uma cruz, não estava dormindo. Estava. E o que, é que ele disse para Pedro? Vigiai. Todo mundo sabe disso, querido. Eu só estou trazendo de volta algo que você, com o tempo, vai esfriando. Sabe? Com o tempo, a oração liga igual arroz. Você come, parece nem. Faz normal, né? Já viu quando você chega no fogão? Ué, nem vi que fosse arroz. Põe todo dia. Aí, de repente, hoje Deus pegou um arroz, fez um bolinho de arroz. Falou: nome é que arroz gostoso. A oração, ela produz mudança principalmente em você, querido. Você conhece a história? Eu sei que você conhece, mas talvez seja bem interessante repetir para você entender. Eu conheço uma história que certa vez, Jesus apareceu, uma história, uma parábola, uma fábula. Apareceu para um homem e disse assim: eu vou te dar uma missão. O homem falou: missão de Jesus? Yeah! Glória a ti, Senhor. Falou: qual é a missão? E Jesus orou, uma pedra de 20 toneladas apareceu. Ele olhou: olha, será que ele vai escrever a lei nas pedras? Os 10 mandamentos? Jesus disse: você tem uma missão. Eu quero que você empurre essa pedra. Ele disse: ah, Jesus mandou, é agora. E a pedra paradinha. E Jesus disse: olha, vai empurrando. Creia que eu te mandei empurrar a pedra. Ele falou: vou, Senhor, pode crer. Como Pedro, se intrépido na empurração. E ele pegou a pedra, Jesus foi embora, ele... E a jugular, querido, pescoço desse tamanho. O dia inteiro, 8 horas empurrando a pedra. E a pedra... paradinha. No segundo dia ele disse assim: Jesus mandou empurrar a pedra, acordou cedo, flexionou e... que vontade de ser o Schwarzenegger. Uma semana, querido, empurrando pedra, e a pedra no mesmo lugar. Agora me apareceu o diabo. E aí, você não sabia que essa pedra não move daí, não? Tem umas 40 toneladas, ele é mentiroso, né? Só tinha 20. Não vai sair daí, não. Não, Jesus mandou empurrar, vai sair sim. E o diabo... Coitado. Como diz, aí o diabo começa a falar demais, a pessoa vai começando a acreditar. 15 dias depois já estava chamada miguelagem, era mais gemido que força. Aí nesse dia apareceu Jesus, que ele começou na miguelagem. E aí... vou te falar a verdade, Jesus. Você me perdoa, quase que é o palavrão, mas não sai essa pedra. Ele diz: não sai? Você pôs toda a sua força? Não, até ontem eu estava. Na verdade, eu já dei uma sabangada mesmo. O diabo me tirou o ânimo. Ah. Ele falou: dá uma olhada nos teus braços. Ele olhou, o bracinho dele assim estava fortinho. Olha as tuas pernas. As pernas também estavam fortes. Ué, não é que eu fiz os exercícios, você cadê ficando forte? Quanto mais até? É. Viu, meu irmão? Prova nos torna forte. Jesus disse para a pedra: sai daí. Ela saiu. Querido, você precisa entender que a pedra não é você que vai mover. Mas o esforço em oração tem que ser teu. Você entende o que eu estou te falando? Quem já assistiu luta, boxe? Já assistiu? Já viu? Homem batendo em homem? Que mulher detesta e homem é gamado de ver homem batendo em homem? É um hormônio, né? Pega, arrebenta. A mulher só fala assim: nossa, como é besta. E o homem está lá: pega ele, cruzado, upper, né? Coisa de homem, querido, faz parte da natureza masculina. Mas os grandes campeões, eles não ganham o troféu lá em cima do ringue. Mas eles vão para buscar. O que faz a diferença é fora do ringue. Porque se você estiver despreparado na luta da vida, o diabo sempre vai te acertar um cruzado, você vai deitar, querido. Mas se você estiver com... Você está entendendo o que eu estou falando, né? Se a tua oração estiver em dia... Você lembra do Mike Tyson? Alguém já viu o Mike Tyson lutar? Mike Tyson era o seguinte, matava o cara de raiva. As lutas dele começavam por 2 horas da manhã. E eu ficava acordado, aquele supercino, aquele chato, sabe? Aí anunciava a luta. Aí eu ia lá estourar uma bacia de pipoca e ver a luta. Plim! O cara chegava lá, dava 2 socos e derrubava o cara. Sabe? Espiritualmente, eu sou profetizando, vai ser igual o Mike Tyson. Orou, meu irmão, chegou na prova, em nome de Jesus, cai fora, demônio. Pá! Uou! Sabe, os demônios que vão sentar lá para assistir com a pipoquinha, lá vai ele cair de novo, lá vai ele cair de novo. Pomba gira, tranca a rua, senta lá, lá vai, cai um monte de vez. Só que você começou a orar, começou a buscar. Aí chega lá o demonião que eles gostam de fazer pose, né? Você entende isso, querido? É assim que funciona no mundo espiritual. Porque pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Você precisa falar igual Paulo. Por esta causa, eu me ponho de joelhos. Entre em contato conosco. Ministério Fogo e Poder. Fone 3584048175 ou acesse o nosso site www.ministériofogoepoder.wordpress.com ou nos envie um e-mail ministériofogoepoder@gmail.com.